Instagram integralmente, em nome da Fazenda São Francisco. Alô, Marcelo, alô, Gustavo, meus vaqueiros da diferença. Essa aqui fala assim, ó. Eu tô pronto, chego à disputa do profissional. Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal e pedi pra Deus para me proteger. Apreensivo, meu cavalo, ele no boi do morão. E eu foquei a mente e o coração. Abro a porteira, eu botei pra descer. Bora correr, mas eu botei pegar. Descendo e trabalhando como desloco. Quando olhei pro lado, minha vista embaçou. Quando reparei, era meu grande amor. Eu não acreditei, aquela cena me deixou indignado. Não valeu o boi, eu caí do cavalo. Eita vida de gado. Eu não acreditei, aquela cena tocou no meu coração. Mas ela rebolava na frente do paredão e outro raqueiro ia passando a mão. Mas que decepção. Balança com o alvo da música, se apresenta na pista. O vaqueiro e garagão que representa o SS Rank, que representa o nascido do acordeão. Aí já faz a volta, vem descendo, vem trabalhando, vem montando a mesa aqui. Que faz a volta, passa a calda, tranca nos dedos da mão. Canhoto, boi desce que me cai. Valeu, boi. Eita, neguinho, é diferente. Mas eu tô pronto, chego à disputa do profissional. Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal e pedi pra Deus para me proteger. Apreensivo, meu cavalo pedindo boi no morão. E eu foquei a mente e o coração. Abro a porteira, eu botei pra descer. Bora correr, mas eu botei pegar. Descendo e trabalhando como desloco. Mas quando olhei pro lado, minha vista embaçou. Quando reparei, era meu grande amor. Eu não acreditei, aquela cena me deixou indignado. Não valeu o boi, eu caí do cavalo. Eita vida de gado. Eu não acreditei, aquela cena tocou no meu coração. Mas ela rebolava na frente do paredão e outro raqueiro ia passando a mão. Deixa baixinho. Eu não acreditei, aquela cena me deixou indignado. Não valeu o boi, eu caí do cavalo. Eita vida de gado. Eu não acreditei, aquela cena tocou no meu coração. Mas ela rebolava na frente do paredão e outro raqueiro ia passando a mão. Mas que decepção. Eita, Ragrama, alô, pé do guerra, locutor. Alô, Bruno Brandão, alô, meu Marcelo. Marcelo, locutor, meu raqueiro, memorial, alô, prefeito. Os homens é diferente, os iguais. Assista a porta de André de Campos Santo, meu Ceará.